lá está a assinar aqui? Chungunga? Senhor, pode não morder a caneta? Onaka! Fiquei! Não vou já! De cá! Aqui tens, amigo, bebe! Onaka! Santo Gorgonzola, quem é que deixou o Curtis abrir a porta? Pai, pai, toma, troca os cérebros, eu resolvi isto. Parabéns, Sr. Ordel. Eu trabalho com a central e passou no teste. Teste? Que teste? Bem, sabe, os nossos empregados precisam de ter costas fortes e muita paciência para trabalhar connosco e... caramba, tem as duas. Bom, em nome de todos na organização, é um prazer oferecer-lhe isto. O quê? Bom, mas... parabéns outra vez. Tenha um bom dia e continue com o bom trabalho. Bom trabalho, Phil. Já saiu. Mas onde é que eu estou? Anchanga! Chunga-kanga? Pai, podes tirar-me dali? O seu nome é Phil e é o nosso agente. Vivemos com a família atrás de uma máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vai conhecer. É o Phil, Phil, Phil do futuro. É o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Está de festa, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela nos deixou. É o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. O que é? Arranjei trabalho a servir à mesa na empresa de catering da mãe de Shelby Fishman. Vou ganhar 6 dólares a hora, mais extras. Extras? Sim, gorjetas. Aliás, vou rebolar em dinheiro. Por isso, faz uma lista de desejos porque quero comprar-te uma coisa fixe. Olha, Kili, não precisas de comprar nada. Mas anda a precisar de uns ténis novos. Ténis novos? Está bem. De quais? Com um caneco. Um par com caneco. Espera, nunca ouvi falar disso. Phil? Quem é ela? A Alice DeLuca. Tu conheces a Alice DeLuca? Não conheço a Alice DeLuca. A Alice DeLuca do clube francês, do karaté. Oh, e anda a cavalo. Francês, karaté e cavalo, desapanhei. Oh, e para além disso, também é filha do presidente. Não chega de queijo? Que é? Debbie, estou de bom humor. O carro do professor de inglês avariou na autoestrada. Não tenho aula. Não me aborreças. Somos melhores amigas há um semestre inteiro. Eu disse-te para não me aborreceres. Isto é tão aborrecido. Bem, eu tenho a cura. Um cão salsicha para a menina Pim Diffy. Não se pode esse barulho, Debbie. Stop! Para! Eu juro pelo grande martelo de Thor. Se não paras, vou passar-me! Ah. Bem, ela faz um cão salsicha e eu é que arranjo sarilhos. Viu no outro dia. Falamos mais tarde. de vir nas aulas de karatê. És novo? Bem, faço mais karatê em casa. Sou do tipo caseiro. Sério? Que cinto és tu? Este é branco. Mas tenho um de pele em casa que é reversível. Sou o Phil. Alice. Olá. Então, queres aquecer-me? Claro, claro, eu aqueço-te, sim. A praticar, boa? Praticar, pois claro. Eu sabia que era isso. Quer o seu chá, senhora Devereaux? Alice, de que é que ele está a falar? Nem imagino. Phil, estás bem? Yeah! Estou bem. Estou bem. Preciso de praticar as quedas, afinal. Que tal foi? Foi durido. Já tive quedas piores. Do cavalo? Tu montas? Onde é que montas? Normalmente nas costas. Uau! Phil, temos muito em comum. Vive la différence! Falas francês como eu? Formidable! Tu falas francês assim! Vive la différence! Tu queres que eu faça yoga? Com a respiração e sentar-me no chão? Com pessoas de que eu não gosto? Sim, esse yoga. Querida, arrancaste a porta do cacifre do sítio. Ela fez isso? Isso... não, não. Entrega especial, menina Pim Diffy. Pim, não é saudável ter tanta raiva. Eu não tenho raiva. Tenho alguém que me faz ter raiva. Uma teimosa chamada Berwick. Espera lá, a Debbie é a tua melhor amiga. Melhor amiga? Ela não é minha amiga. É só uma miúda irritante que aparece em todo o lado. Ah! E esta? A Debbie mandou-te um cartão. Oh, não sabia que eram as melhores amigas há um semestre. Lloyd, é para as visitas. Não conhecemos ninguém. Olhem, vocês não têm de ir para a escola com ela 8 horas por dia, 3 dias por semana. 3 dias por semana? Eu queria dizer 5 dias. Vêem? Ela deixa-me louca. Ela faz-nos isto. Entra na nossa cabeça até não aguentarmos mais. Não aguento! Pim, o Wizard está todo... partido. Ah, agora o que é que tens a dizer em tua defesa? A que horas é o yoga? Até amanhã. Adeus. Vemo-nos amanhã, então. Está bem. Adeus. Adeus. Então, desde quando é que andas no karaté? Eu sempre fiz karaté. Está bem, não, mas fiz para ter um encontro com a Alice da Luca. Espera! Tu vais sair com a Alice da Luca? É. É do melhor! Primeiro ela apagou-me, depois falámos um pouco. Agora, quer que vá com ela ao baile da câmara. Oh. Ao baile da câmara? No pavilhão? Amanhã à noite? Esse mesmo. Bem, acho que nos vamos ver. O quê? Também vais? Sim, vou servir às mesas para a senhora Fishbein. Então vamos estar juntos. É. Boa. Boa. Oh, Killy, ajuda-me. Vais adorar isto, Pim. Super. Pim, relaxa. É a aula da Mestre D. Ela é a professora de yoga mais respeitada na zona sudoeste de Pickford. Oh, pois. Acorda-me quando acabar. Aos vossos lugares. Respirem e depois controlem as vossas vidas. Berwick, eu disse-te, mãe, ela aparece sempre. Não consigo escapar. No final da aula seremos todos roscas moles, mas sem sal. Oh, caramba, é a minha amiga Pimsy. Amigos, vamos dar-lhe as boas-vindas de Om. Om. Om. Oh, meu Sr. Fish? Como é que estou? És o homem mais bonito, Phil. Obrigado. Manny, não estou a conversar. Ele queria saber de que eram as entradas. Oh, Phil, caso não goste destas coisas finas, olha o que te trouxe. O teu queijo em spray preferido. Yeah, eu já venho buscar esse spray de queijo. Oh, oh, está bem. Eu vou sair daqui. Adeus. Hey, Killy, espera. Oh, ah, olá. Não sabia que trabalhavas aqui. É para a senhora Fishbein. A minha mãe e eu tomamos conta de gatos. Ela tem muitas varizes. Mas bem, ela me manda no catering, por isso cá estamos nós. Tadá! Podes tirar-nos uma fotografia? Ah, claro! Que tal estamos? Perfeito! Mais uma volta. Com caneco! Oh não! Estou no corpo do Curtis. Pai! Quer trazer profissionais para Pickford, não para jogar, só para almoçar. O que é que eu digo? Nunca conheci nenhuma autoridade. Não te preocupes, diz. Olá! Papá! Olá, querida. Este é o rapaz de que eu tanto te falo. Phil e filho. Prazer em conhecer-te, filho. Cachungaganga. Phil? Phil? Onde é que tu vais? Phil, tenho que confessar uma coisa. Estares aqui com a Alice é um bocado estranho para mim. Oh, tenho kebab de carneiro, kebab de galinha e kebab de cabelo. Estou a brincar. Divirta-se. Phil, estou a falar sobre a palavra C. Ciúmes? Pronto, já disse. Estou com ciúmes. Oh, tira. Bom, isto também é desconfortável para ti. Ei. Acho que não pode ser vista a falar com uma empregada. É isso. Respiração fundo e feliz. Entra com os unicórnios rosa e larga a música rap indecente. Não consegues apanhar a bola? Pimzinha, isto é yoga e precisas mesmo de te concentrar. Agora não, só faltam 2 segundos. Vá lá, Donaldson. Dá-lhe, burro! Dá cá isso, Pim. Faço isto porque és a minha melhor amiga. Muito bem, sombrinha doce. Braços para trás. Sinto a bondade doce. Olha, Debbie, não és a minha melhor amiga. Nunca foste e nunca vais ser. Pim, não faz mal, está bem. Se a Pim não quer ser minha amiga, então eu aguento-me. Bem, turma, para o próximo exercício, pode, por favor, dar-me todos um grande abraço? Pim, acho que devias dar à Debbie uma oportunidade. De uma forma qualquer, podes começar a gostar dela. Mas pá, isto não faz sentido. Claro que faz. A última coisa programada no Wizard foi a troca de cérebros entre ti e o Curtis. E vai continuar a acontecer, a não ser que... Podes afastar-te, esse cheiro não é nada bom. É, dá-me um desconto. Não tomo banho há 50 mil anos. Espera, não, espera. Isso foi bom, tenho sinal. Põe o pé na mesa de café. Thank you. ao meu pai que comeste a rosa por piada. Já estás bem agora? Sim. Sim, estou bem. Desculpa, Alice. Eu estava nervoso. Eu normalmente não ajo assim. Normalmente, sabes, sou mais a... normal. Boa. Então, porquê é que estás com a bandeira de Pickford? Eu fui assolado por uma onda de patriotismo. E então eu disse ao governador que as únicas contas de que gosto são as de sumar. Sumar! Quer água, senhor? Obrigado, Phil. Obrigado eu. Phil, não exageres. Então, Phil, onde é que tu te vês no futuro? Daqui a 100 anos, provavelmente ainda estou a viver em casa. Em casa! Pão? És um cavalheiro, Phil. Phil, já tenho, obrigado. Adaga. Phil, normal? Bunaka! Bunaka! Phil, como presidente, ordeno-te que me dês o cesto do pão. Takojo. Queres desafiar o presidente? Vamos a isto! Jovem, não vais transformar este baile num arraial! Apanhem-no! Não vais conseguir arranjar isso. Está acabado. Ah, e não viste o Dildo Atenuador? Eu vi o Dildo Atenuador, senhor gênio das cavernas. O que é que vais fazer? Esmagá-lo com a moca? Com o caneco, arranjaste-o, Curtis? Phil, nem pareces tu ultimamente. É bom gostarem de nós. Pisca-te. Olá, Pim. Ouve, Berwick. Eu decidi que vou ser a tua nova melhor amiga. Mas usa a palavra melhor assim no ar. Pim, sou como uma pomba ferida que não cura depressa, mas continua, estou a ouvir. Escrevi um contrato com os detalhes da nossa amizade. Oh, caramba! Acho que vou chorar. Mais devagar. Há algumas condições. Na verdade, 117 condições. Número 1, nas datas de dar presentes, tu ofereces-me, eu não te dou nada. Viva! Posso dar-te presentes? É. Número 2, podes visitar-me todos os domingos entre as 2 e as 2 e um quarto. Yupi! Esquece o resto! Onde é que eu assino? Assina aqui... Espera! Condição número 63. Nada de canetas parvas! Então? Desculpa, Alice. Normalmente eu não sou assim. Sim, já sei. Já me tinhas dito. Queria dizer que normalmente não minto. Porquê é que dizes isso? Não estou a ouvir. Conversem. Olha, eu não sei karaté. E nunca montei a cavalo. Oh, e também não falas francês, Phil. E mais isso. Mas porquê é que tu me mentiste? Bem, é... Porque gira, quer dizer... Kill, eu trato isto. Oh, desculpa. Então inventaste isto tudo para me conhecer? Não, eu quero dizer, tu és alta, com os olhos bonitos e os dentes... Provavelmente mereci. E eu mereço melhor. Ah. Estraguei tudo. Bem, pelo menos foste honesto com ela. Nós fomos honestos com ela. É? Oh, fiz 42 dólares. Ah, mais 10%, que são... então vão ser 52. Anda. Não. Estou suja. E eu? Está bem. Manny, pisca-te. Estou a descansar. Pim, podemos almoçar juntas? Desculpa, condição número 73. Nenhum almoço público. Oh, pois. Com canequito. Oh, condição número 21. Nada de juntar itos no fim das palavras. Pois. Bem, achas que há aí alguma coisa sobre chapéus de papel? Claro, com certeza que há alguma coisa. Fazer chapéus? Fazer chapéus? Fazer chapéus? Não está aqui nada! Yupi! Tira as tesouritas!